Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Cara, sim, né? O cara tem que fazer, mano. Eu escuto a música, o cara tem que fazer os passinhos, mano. É. Não é isso. E a missão? Parece o seu Madruga ali brigando, mas bicho, mas só o solado do pé. Putaria que a música zona mó enxame, né? Aí o passo de dança do Manel é só ficar andando de um lado pro outro. É, mas essa tu é a dança, que né, a coreografia dele do break é a mesma do reggae, né? Só muda no musical. O cara bota axé, né? A mesma dança, né? Não muda nada, né? O passozão de dança. Cara, tem que simplificar, mano. Inclusive. O Manel ali é da turma do minimalismo, né? A dança dele. O bicho todo no mínimo. E eu faço que o bicho, ele só mexe o corpo da canela pra baixo, né? Os braços e a cintura é todo durão, né? Não é, mano? O bicho ali todo... É porque vocês não viram o passo nu, que a câmera não tava pegando meus pés, mano, entendeu? Porque senão eu ia ver que tu tava flutuando, tipo, nas nuvens, né, Manel? O pessoal tá dizendo aqui no chat que o Manel dançando mexe só os olhos, ó. Estaria a galera tentar falando aqui, ó. Cadê? Aí, ó. A aposta é certa que o Azilla atrasa. Olha aí, se lascar aí, ó. Inclusive, mancha, a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram, né? No arroba Azileitor no Instagram. E a gente perguntou isso aqui, ó. Aí, perdeu a dança, o Gabrielzão. O Manel aí, vai se atrasar hoje na live de apostas. 91%. Deixa eu ver aqui as estatísticas aqui, ó. 91% dos votos disseram que o Manel ia se atrasar na live de hoje. Olha aí, sei lá, se arrombaram, né? Tudinho, né? Se arrombaram tudinho. Porque o cara começou no horário, né? O cara ali, né? É, mano. Só inclusive o cara devia fazer isso aí, mano. Começar no horário e fazer alguma parada inusitada. Pra obrigar o pessoal a já tá acompanhando a gente no horário, né? Tipo essa dança muito louca aí do Manel. É, mano. Galera ali que não, né? Pegou o começo da live, né? Perdeu ali a dancinha do Black Sun, né, Manel? Do César ali, né? César. Black Sun do César. Os caras dizendo aqui que a live já começou na fuleiragem, a Azilla sempre pontual. Os caras aqui falando, graças a Deus começou. É, macho, agora tem um porém, viu? Ó. Tem 15 pessoas assistindo, né? Contando com nós mesmos. Então, quer dizer que só tem uns 12. E a live realmente já começa atrasada, então vai bater os 40 daqui a meia hora, né? Aí, a galera já vai... A galera já vai contando que... Já tá contando, que, né? Com atraso. Tem que ter os 15 minutos de tolerância. É verdade, mano. Não começaram ainda, não. Eles começaram ainda, por isso, não. Né, que a gente tá, né, fazendo esse esquenta aqui, né? Pra galera, o galerão começar a vir aí, né? Galera que se a galera das faculdades, né, aí. Faculdade de odontologia. Inclusive, um abraço pra... compartilha aí os links, né, no grupo da faculdade, aquele seu grupo de estudo, né? Exatamente, macho. Inclusive, né, quem for novo aí, né, já se inscreve aí no canal, né, tem todas as redes sociais aí da gente aí embaixo, né? @azileitor, né? @azileitor no Twitter e no Instagram. E tem o link da live da Twitch do Manel, né? Também aí, né, Manel? Vai ter a livezona hoje, Manel. Vai ter live, Manel, hoje da Twitch. Vai ter uma emenda, vai ter uma emenda. Saindo tá meio da live triste, do Azilesca, né? Tem a live manuelesca. Manel aí tá meio triste, né? Aí, macho, eu fiquei puto ali jogando contra o Manel. Contra não, né? Com o Manel ali no League of Legends. Liga das Lendas, né? Tava eu no bot ali, o Manel no bot também. Aí, né? A gente tava jogando bem, mano. Tava matando com só uma porra ali. Tava 9/2, né, mano? Um negócio desse. Aí, de repente... Ficou 9/3 ou 9/2. Dois filhos de rapariga saíram do jogo, mano. Quitaram, mano. Achava que o cara perdeu, mano. O cara foi dormir triste, mano. Tu é doido, mano. Isso aí faz parte da maldição do Theo, mano. É impossível o cara jogar uma partida fácil com esse bicho no time. André Nascimento, a galera se confia. André Nascimento, a galera se confia tanto no atraso do Azila que a galera só vai entrar daqui a meia hora. Olha aí. Putaria, mano. André Nascimento de novo, o Neto tá falando direto de Kiev, na Ucrânia. O K é na Ucrânia. O cara revivendo a discussão, né? De Ucrânia, de Ucrânia. Luan Vieira. Subir essa bandeira de novo, né? Libertem a Ucrânia. Lucas Fiorini, eu tive que sair do grupo do canal do Whats porque o pessoal fala demais e só assuntos bestas. É, não, entra lá, mas é só pra você ficar ali. Pegar o link em primeira mão, né, das lives aqui do Azila, né, e tal. Ah, show, essa semana, ali, mano, divulgaram um clipe, mano, do Manel dirigindo o caminhão e dormindo ao vivo, mano. Esse link aí foi massa demais, mano. Achei muito engraçado, cara. Isso aí, ó, mano. Ué, doido, mano. Caindo de sono, mano, tá ali. É, Melquisedeque. Tem umas enquetes também interessantes lá. É. Inclusive, né, no Instagram, nosso Instagram ali, a gente tá tentando fazer mais posts, né? Porque tava meio parado, né? Mas a gente reviveu ali o Instagram. Instagram, vocês podiam, mano, bater uma foto aí da live e postar nos stories de vocês. Com o arroba marcar ali, gente, marcado. Né? Pois é, pra gente poder acompanhar quem é que tá assistindo. E a gente retweet aí. Melquisedeque, o atraso já entra na conta. É que nem preço mais caro na OLX, já contando choro. O chorinho, né? O cara já anuncia ali um produto no OLX, já com desconto já em mente, né? Vou botar mil conto aqui. A OLX pra... é um negócio que vai se acabar, viu, mano? A porra da OLX só vende corra quebrada, mano. Que porra é essa, mano? É, eu comprei uns negócios no LX e não veio quebrado, não, viu? Não, mano, mas assim, é porque tu deve ter comprado, sei lá, Action Figure, mas se tu for comprar qualquer eletrônico móvel, tipo, o cara vai comprar uma geladeira, mano. O anúncio do cara é assim, geladeira novas, pouco tempo de uso, perfeita, só ligar na tomada e botar pra gelar. Observação, motor queimado. Caralho, pra porra, mas os caras vendem lá em cima. Motor queimado. Filho de rapariga. Cara. Baitola, né, mano? Aí é putaria, mas. Acho, inclusive, vamos começar logo o assuntozão aqui, né? Lá no. Nos, né, nas épocas dos apostas, né? O tema de hoje é apostas, né? E tal. E a aposta, mano, é um negócio que. Tá aí desde o começo dos tempos, né, mano? Começo do mundo aí. Ei, tu quer uma informação histórica? Ah, aí. A Bíblia, mano, tem dizendo que a turma, quando foi crucificar o Jesus, mano, os guardas que crucificaram ele, mano, depois que crucificaram, mano, foram jogar baralho apostado, mano. Foi, mano, não, por isso que baralho é pecado, mas aposta não. Porque, mano. Desde os tempos mais primórdios, mancha ali, porque os caras estavam ali no... Na... Né, no, naquele... Aquele negócio dos gladiadores, como é que é, mano? Chamava? A arena, né? A arena dos gladiadores, né, lá e tal. Aí, de repente, mano, o cara chegava assim, né? Chega o gladiadorzão fortão, né? Aí vem outro bem magão assim, né? O cara todo magão japonês, né, e tal. Todo magãozão. Aí os caras lá de trás, né, dizendo assim, eu aposto no grandão aí. Aposto 100 dinares, sei lá. Como é que era o dinheiro da época? Dinares, mano? Aposta aqui, mano. Na época não existia dinheiro, não, mano. O cara apostava mercadoria, mano. Cabra, banana, pacote de farinha. Os caras que eram ricos, né? Dinares, dinares é a moeda do quê, mano? Da Shen, né? Acho que deve ser por aí, né? Do Hércules, do Kevin Sorbo, né? Alguma coisa assim. Mas chegava ali o árabezão, né? Ali pra apostar ali com gladiador. Aposta que 100 aqui no... 100 cabeças de dromedários aqui no... 100 dromedários. É, aposto 100 dromedários aqui no Máximos. Aí chega o gladiadorzão fortão, né? Aí o gladiador perde pro japonês, ó. O japonês era um ninja, na verdade. Ele bota na observação, né? Ele bota na observação lá, né? OBS, com defeito. Dá os dromedários. 100 camelos, né? Só que tudo doente, né? Os baitos. Um pulga. O cara apostava 3, mas dromedário sem corcova ali, né? Era um jumento, o cara tinha botado uma areia, né, em cima dele. Pra dizer que era dromedário, né? Aí, mancho, o cara perdia e ficava puto. Aí eu entrava em guerra, né? O país com outro, só por causa do. Da porra da aposta, né? E é isso, mano. Desde o começo dos tempos que esse negócio aí de apostas, mano, tá aí, mano. E, né? Os caras ficam dizendo que é ilegal, não sei o quê. Ai, mas é ilegal, não sei o quê. Não pode apostar. Ora, não pode, mano. Isso aí sempre tá aí. Ai, é jogo de azar. Ora, porra, mas se o governo ganha dinheiro todo de ir na loteria, mano. E loteria aposta, mano. Como é que pode? Inclusive, mano, eu vejo os caras aí de economistas, né? Aí dizendo que... Ai, a bolsa de valores. Vou comprar aqui, né? Ações da empresa da Chechênia. De uma indústria. Como é? Indústria nuclear da Chechênia. Vou botar meu dinheiro lá. Mas isso aí. Mas bolsa de valores, mano. É uma loteria da porra, mano. Isso daí, mano. Ninguém sabe nem. Até os caras mais conceituados ali de economia, mano. Os caras não entendem essa merda aí, não, mano. Os caras nunca entenderam, mano. Isso é uma loteria da porra, mano. É doido, mano. Bolsa de valores ali também é tenso. Aí, mano, os caras ficam querendo demonizar ali as apostas. A bolsa de valores é o jogo do bicho elitizado, né? Exatamente. É, mas o jogo do bicho também entra na modalidade de aposta, né? Também, com certeza, né? Isso aí é aposta pura, mano. Mas o jogo do bicho tem uma parada mística, mano. Que o cara só aposta com alguma intuição sobrenatural, né, não? O cara sonhou com... Não, o cara tem sonhou gente que aposta negócio, só na doida mesmo. Não tem nada sobrenatural. Não. Mas esses caras não ganham, mano. É porque esse jogo do bicho aí que tu tá falando é quando o cara sonha com algum animal, aí vixi, vai dar... Exatamente, mano. Hoje vai dar mula sem cabeça porque eu sonhei com um cavalo, né? Essas coisas mas, assim, né? Não, mas isso aí que tu tá dizendo é um nível básico, mano. Tem outro nível. Tem tipo, eu sonhei com o Theo dirigindo o carro, aí o Theo parava, enchia o carro dele de areia e derrubava o carro na praia. Aí tem toda uma interpretação. Olha, os caras, não, mas se tu sonhar isso aí, joga no camelo que dá certo. Deixa eu te dizer uma. Esqueci o nome da palavrinha. Mas história. Se eu te disser que o meu pai tinha o livro do jogo do bicho. Vixe, isso, mano. É o segredo da tua fortuna, né, Manel? Era a tipo... origem da riqueza do Manel agora. Sabe qual é esse livro aí? Era tipo o Sun Tzu do... Sun Tzu do jogo do bicho. Não, mas é aquele livro dos sonhos. Que você sonha com uma coisa, aí o livro tinha um significado. Oxi. Do sonho, o que barababá, entendeu? Que tinha um significado, aí você tinha os números certos pra jogar e tal. Acho exatamente, mano. Porque existe também esse negócio do cara sonhar, né? Não, eu sonhei com um gato rosa atravessando a pista, vou jogar no gato. O cara tem que, além de sonhar com o negócio, né? O cara tem que saber interpretar o sonho, mano, também, mano. Porque se o cara... Por isso que eu disse que o jogo do bicho é uma parada mística, mano. Porque não é só jogar, mano. O cara tem que ter todo um embasamento aí. Por exemplo, porque o meu irmão... Se ele... o gato no sonho ele apareceu cor-de-rosa, então ele já não é mais um gato. Ele é um viado ali. O cara joga no viado. Eu tenho que entender a tradução, é. Exatamente. É interpretativo, mas aí é mano. Raciocínio lógico. Tem que ter a interpretação, né? Se o gato estiver arrastando, aí tem que jogar no jacaré, né? Pera aí que eu vou pegar uma dose. Vixe, então o Manel já tá calibrando. Vamos ler aqui algumas mensagens por enquanto aqui, ó. Vitor Felipe, tava tirando um cochilo agorinha. Muita coincidência eu ter acordado exatamente no horário da live. Vixe, aí, mano. Isso é que é massa. O organismo do cara já tá se adaptando, né? O horário da live. Exatamente, mano. Inclusive, o Vitor sonhou com o quê? Pra ir pra gente, né? Interpretar o sonho dele. Pra fazer uma aposta ao vivo. Exatamente. O Gabriel Souza, o Neto só compra as coisas quebradas no LX. Eu tento comprar Tarinho. Direito, mano. A negada só vende essas porra quebrada, mano. Aí lasco o nega ali. Lucas Fiorini, esse pessoal que reclama da diminuição do auxílio emergencial, já pensou em trabalhar um pouquinho? Fiquei sabendo que... Né? Fiquei sabendo que eu que no trabalho... que paga isso aí. Salve, salve, Paulo Guedes. Na verdade, né? Todos nós que vamos pagar no futuro, né? E tal, né? Aí, vamos ver aqui mais umas aqui, ó. Djavane Gomes, bora casar 20 que o Manel já tá melado. Ei, mano, tá outra corra massa, mano. Do tempo das apostas antigas, esse negócio de casar o dinheiro, né? No tempo ali da aposta romântica, né? Para o cara poder apostar, o cara tinha que casar o dinheiro no chão, exatamente. No putaria, mano. O Adonis está dizendo aqui, ó. Mano, Adonis está dizendo aqui, ó. O cara apostar banana é putaria. Já é isso, mano. Tu apostou banana com o Adonis, foi, mano. Banana? Não, histórias secretas do Manel aí, bicho. Poxa. O Adonis tá dizendo aqui, aí, Manel, tá aqui a banana que tu ganhou. Porra, foi. Que Maria, Manel. Ei, mas deve ser por isso que o Manel saiu pra tomar uma, mano. Ele viu que o Adonis tava querendo contar aqui a história da banana, esse bicho ficou meio constrangido ali. Gabriel Souza, Dinares é a minha pomba. Aí o Vitor Felipe colocou aqui logo embaixo, aqui, ó. Dinares, na verdade, é uma moeda usada nos países do Oriente Médio. Olha aí, rapaz. Olha aí, mano. Aqui é informação, achando... mano. Não é doido. Não, mano. A audiência aí do chat, primeira qualidade, mano. Superchat, hein? Superchat. É agora, mano. Djavane Gomes. Caso 20 que o Manel já tá melado. Bora apostar. Eu também caso 20 aí. Vai, né? É, mano. Que já... Os caras já viram é certo, o estado, né, dele aí, mano. O olho meio baixo aí e tal. O Vinícius Taffarel. Vixe, Taffarel, olha ele aqui. Grande goleiro da seleção brasileira, né? A live do cara aí já tá... O Manel parece um cara lá do meu serviço, que fica o dia inteiro conversando com putas no WhatsApp. Aí, Manel. É, mano. Se o Manel não tivesse desempregado, eu podia dizer que era a mesma pessoa, hein? A Doni está dizendo aqui, ó. Gosto de conversar com as bandidas, é legal, viu, mano? O Manel aí, ó. Dicas do Manel, né? Um quadro aí de dicas do Manel. Já o Adonis está dizendo aqui, Manel, ó. Manel saiu de um feriado pensando que tá entrando em outro. Manel aí, bicho, é cheio das putarias, velho. Tiago Bodão, Manel já tá dando gatilho pro alcoolismo em plena terça. Putaria, viu, bicho? Inclusive, macho, esse negócio da... Os caras estão dizendo aí Dinares, não sei o que, né? Apostas e tal. Macho, eu tava lendo, macho, num site aí que, na verdade, apostas não é tão... Não é esse negócio de... A galera diz que é ilegal, né? Não pode fazer aposta e tal. Na verdade, mano, eu tava lendo aí umas matérias aí, né? Porque quem trouxe aí o... A pauta da live foi o Neto, né? O Neto disse, ei, mas a galera tá fazendo a pior putaria de aposta aqui no trabalho. Aí eu fui dar uma olhada, mas... No regulamento, né? Desse negócio de aposta, né? Como é que o cara regulariza e tudo. Que regulamento de aposta? Aí eu tava vendo... Na internet, como apostar. Aí, mas... Eu tava vendo que o cara tem que entrar com pedido pela Caixa Econômica Federal pro cara ser autorizado a fazer aposta, não sei o quê. A fazer aposta e tal. Não existe isso não, mano. Aposta é monopólio da Caixa Federal, mano. Se não for pela Caixa, o cara não consegue apostar, não. Agora, mano, eu trouxe essa pauta, mano, porque de uns tempos pra cá... Eu noto, mano, que muita gente tá ganhando dinheiro com a aposta esportiva, né? Ganhando e perdendo, né? Na verdade, é uma proporção aí equilibrada. Porque antigamente, mano, só via ver... Ouvia falar desses aplicativos, desses sites de aposta, quando o cara baixava algum filme torrent, né? Que aí no meio do filme aparecia 365bet, não sei o que e tal. Aí o cara ficava puto, né, mano? Caramba, negócio de aposta e tal. Ah, papo. Ei, mano, mas vocês já ganharam alguma aposta, mano? Não, mas aí que tá. Com o advento da tecnologia, mano, surgiu esses aplicativos de aposta, né? Que o cara instala o aplicativo, faz uma transferência bancária lá, e aí você aposta, mano, em todo tipo de esporte possível e imaginável que tu ganhar, que tu imaginar, mano. Tipo, hoje o cara lá no trabalho, mano, tava apostando na Liga de Futebol de Hong Kong e no Campeonato de Vôlei Feminino da China, mano. Oxe, mano. Caralho, que diabo é isso, mano? Como é que tu aposta no Campeonato de Vôlei Feminino da China? Aí, não, mas porque o cara olha aqui. As meninas têm as perninhas finas, né? Pô, mano. As bichas são bem gostosinhas, né? E aí, mano? Tipo, esse cara lá do trabalho, ele criou uma estratégia. Vixe, vamos ganhar dinheiro agora. Ele abre o site e o site você pode apostar no meio do jogo, entendeu? Sei lá, Fortaleza e Ceará, o cara pode apostar até o final do primeiro tempo. Aí na hora que, sei lá, o Ceará faz 2 gols, mesmo que eu não saiba nada, o cara pega e aposta, o time que tá ganhando. E aí, mano, esse cara, sei lá, ele tá fazendo, tipo, R$200 por semana, apostando na doida. Na doida não, né? Apostando no time que tá ganhando. Só que, assim, o negócio, mano, tá crescendo tanto de um jeito... Peraí, praticamente... mano, ele criou esse site? Não, mas ele aposta. Ah, qualquer um, baixa o aplicativo, deve existir 300 aplicativos aí de aposta... Pronto, mas exatamente como o Caio Almeida falou aqui no Superchat. Superchat. Ele tá falando Super aqui, ó, Caio Almeida. Superchat do poder, hein? Superchat. Melhor aposta é o bolão da Copa que rola em toda empresa. Eu acho Superchat, isso aí é uma coisa que eu acho curiosa, porque todo mundo faz esse negócio de bolão, né? Bolão de Copa na empresa, né? É, quanto é que vai sair aí, menino? Brasil e Tchecoslováquia, né? Primeiro jogo. Aí o cara bota 2-0, aí 1-0. Aí tem sempre um baitola que aposta 7-0. Faz umas apostas na alta, véio, que o cara sabe que não vai dar, mano. Aí geralmente é esse baitola aí que ganha. É, mas dessas apostas loucura. Aí, mano, ó, tu pega o exemplo aqui que o Caio Almeida deu. Na época de Copa do Mundo, mano, todo mundo faz um bolão, mano. Por exemplo, eu não sou um cara que aposta. Mas na época da Copa, ali, mano, 10 conto e tal pra animar, o cara pega a aposta. É. Só que com o cara entrar na festa, né, mano? Pois é, com esses aplicativos, mano, é como se o cara passasse o ano todo apostando, mano. Porque sempre tem jogo, tem uma curva, tem outra. E o pior de aposta é assim, mano. Tipo, o Manel tem 10 reais. Ele apostou, mano. Deu uma cagada, ele ganhou 50. Aí pronto, ele já vê naquilo dali, mano, um meio de vida. Ele, não, mano, apostei na doida, mas eu sou o maior especialista esportivo a partir de agora. Então eu vou apostar todo dia e vou encher os bolsos. O Adonis tá falando aqui, mano. Ó. A aposta de Copa do Mundo, o cara consegue comprar até um apartamento. Vixe, Maria. Que sites de aposta é esse que o Adonis anda frequentando aí? Comprando até apartamento. É outro nível, mano. E vocês achando que o dinheiro do Adonis vinha de droga, né? Mas tá aí, mano. Verdade. O Thiago Bodão, mano, tá falando aqui, ó. Teve um cara que eu conheci que acertou o 7-1 contra o Brasil e a Alemanha. Ximaria. É esse aí que acertou, aí, mano, comprou um apartamento, certeza, mano. Será que alguém acertou 7-1? O Adonis perguntando aqui, macho. Deve ter acertado. Ué, ele acabou de responder a pergunta do Adonis aí, inclusive, né? O segredo da aposta é isso aí, é como o Denis Silva falou, mano. O time que tá ganhando, geralmente, mano, o pote, né, que o pessoal chama de aposta dele, é menor. Por exemplo, o cara que apostou 7-1, mano, ganhou um absurdo de dinheiro, porque ninguém pensou em fazer esse jogo, mano. Tipo, 7-1 é um placar impossível. É. Só que aí que tá o negócio. Eu me lembro ali quando a gente tava jogando pôquer, mano, lá na casa do Manel, né? Que aí a gente tava jogando. E tava, né? Aí teve uma vez, mano, que saiu aquela sequência mais alta, Manel. Como é que era o nome, hein, da sequência? Aquela que é Ice... Royal Flash. Saiu, mano. Saiu toda a sequência, mano. Só faltava uma carta, mano, pra completar a sequência toda, mano. Sequência todinha tava na mesa. Aí a gente, vixe Maria, vala-me Deus do céu. E os caras ali, mano, tudo apostando alto, não sei o quê. Aí o Felipe tava desse jeito assim, mano, ó. O Felipe tava todo assim. Felipe triste, né? A tática do Felipe é ficar todo caladão. Felipe é o melhor jogador de poker, quando a mão dele tá ruim, o Felipe fica assim, ó. Aí, mano, de repente, o Felipe pegou e fez assim. Boinha. Vixe Maria, mano. Fala, meu Deus do céu. Bicho, tá doido, mano. Tá doido. Aí, mano, de repente, mano. Todo mundo ficou com medo, né? Começou a sair ali das mesas. Eu acho que foi o Manel ou foi o... Ou foi o André, né, mano? Que ele tava com a última carta, mano, que precisava pra fazer a sequência, mano. Aí quando os caras viraram as cartas, mano, que o Felipe mostrou que ele não tinha a carta, né, da sequência. Ele tava blefando esse bicho, mano. É, mano, ele tava blefando, mano. Aí de repente, mano, só o André ali virando a última carta. Aí só o Felipe assim, vixi, mano, eu me lasquei todinho, mano, quebrei. Felipe blefa todo doido, mano. Os blefes do Felipe nunca pega, mano. É todo mano. Doido, mano. É, mano, o mais legal, mano, que o Felipe era o dono do baralho das fichas, né? Ele tinha comprado uma maletinha e tal. É. Aí ele teve que deixar o baralho e as fichas como pagamento. O cara perdeu tudo. Macho, tu é doido, bicho. É, o jeito estaria demais, mano. Porque ele foi o primeiro a quebrar, mano. Com as sequências andando na mesa. Esse dia aí eu saí com uns 20 contos a mais do que eu ganhei, do que eu comecei. Mas foi muita putaria, mano, esse dia aí, mas... O cara arrumou o que os caras estão falando. Alguns anos atrás, do mesmo jeito que a aposta esportiva tá em alta, tinha essa parada aí, né, mano? Tinha uma turma que queria virar jogador profissional de pôquer, né? Porque o pôquer também pagava um absurdo de dinheiro, né? Um tempo desse. Vocês pegaram essa época aí? Não, a putaria foi o nessa época aí que tu tá falando, que teve os campeonatos sendo televisionados pela Band, né, e tal. Que até o Ronaldinho, eu acho, jogava pôquer ali. Foi o Ronaldinho e o Neymar também foi jogar pôquer. Aí ele chegou lá com um bonezinho, né, bonezinho com um N assim na testa. Aí de repente ele lá, ó, todo sériozão assim, todo com a mão na cara, lá assim, mano. Aí o cara detonou ele, mas o jogador lá detonou o Neymar. Eu tentei, mano. Lembraram aqui do Totem Power, viu? Eu li os comentários, viu? Os caras do nada, ó. De Javani Gol. De Javani Gomes. Totem Tower jogando poker nu com esse bicho aí dentro. Ixi, inclusive, mano, a próxima, quando acabar a pandemia aí, né, Manel? A gente vai reunir ali toda a galera do Asila, né? Ficar ali, né? Fazendo uma live de poker, né? Só pra gente fazer essas putarias aí. Né? Tem, live mano, zona caralho, do poker, né? Gameplay de poker. O Felipe vai jogar de suspensório com aquele chapéuzinho, né? Que é só a aba. Exato. E a putaria é porque aquele chapéuzinho é cortado, né? Aí fica só a carecona do cara aqui aparecendo. Putaria, velho. O Thiago Bodão dizendo aqui, Manel. Diabo é isso, o Joel Fei foi assistir o Maverick com o Mel Gibson. Inclusive, o Manel fez essa técnica aí e se fudeu. Deu certo. Deu se certo, mano. O Manel, esse bicho é altamente influenciado pelos filmes dos anos 80 e 90. Aí, quando os caras marcaram pra jogar ali, o Manel assistiu ali o Maverick, pegou todas as dicas. Ah, mas sei tudo de pôquer agora, bora lá. Puta a negada aí, só não levou as cuecas do Manel porque ali ficaram com medo. Mas o bicho perdeu muito naquela noite ali. Macho, o Koala tá dizendo aqui, ó. O ruim é o cara apostar corrida, correr sozinho e chegar em segundo. Como é que é, véio? O cara como sozinho é, ainda. Esse o cara tá correndo triste, sozinho, mano. Ainda chega em segundo. Aí lá em cima, mano, alguém, eu acho que foi o Adonis, que tava falando do negócio de corrida de cachorro, mano. Do cara apostar em corrida de cachorro. Eu acho que putaria, mano. Adonis é antigo, ó, mano. O Adonis é do tempo do faroeste. Eu acho mas engraçado, mano. O cara sabe que o Adonis é antigo porque tem histórias do Adonis no tempo que ele estudava com o Manel, né, mano? Então o bicho é do tempo da TV preta e branca ali. Mas acho putaria essas corridas de cachorro, mano. Porque tá todos os cachorros assim enfileirados, né? Aí eles, né? Aí eles dão um tirozão lá na frente, né? Tirozão de espoleta, né? Não é um bife não, mano. É um coelhozinho, mano. Um coelhozinho de pelúcia, mano. Fica correndo. Os cachorros tudo indo atrás, mano, do coelho, mano. Só que quando cachorro... o cara dá o... Os cachorros, o cara dá um tirozão de espoleta pra cima, mano. que a galera libera os cachorros, mano. Aí sai todos os cachorros assim, tudo, tudo se atropelando, tudo se atropelando, mano, e os bichos bem ligeirinhos, mano, as patinhas, as patinhas voadas. Os acho que os bichos são rápidos demais, mano. Tá doido. Aí, mano, nosso especialista em jogos de azar, e o Adonis está dizendo que as premiações de corrida de cachorro são para mais de 10 mil reais em prêmios. Olha aí. Não, mas, caralho. É, eita, em prêmios é patoleco. Ei, Adonis, mano, arranja aí essa boquinha aí pra gente aí, mas que... Que a gente vai apostar amanhã, né, mano? Corrida de cachorro, mano. É doido. Inclusive, a gente vai fazer uma live chegando lá no... Ei, mas como é o nome do local que os cachorros correm? É o... Cachorródromo. Cachorro. Amanhã o cara vai atrás do cachorródromo aqui. O Adonis está falando é o valor de cada cachorro, mano. Sim, mas se o cachorro vale 10 mil, avalia a premiação, mano. Muito mais. É mesmo, é mesmo. E ele tá dizendo aqui, ó, que o... É o cachorro daquela raça dos Simpsons é que é os cachorros de corrida, hein? Qual é aquela raça ali, mano? Pincher, é, meu? Acho que o Thiago Modão falou aí, ó. Dog e tudo, não é não? Dog é, mano? Não, mano. Dog é cachorro em inglês, porra. Não, mano. Raça, não. Não, mas ele tá dizendo, mano, que é Doggy Club, mano, nome do local que os cachorros correm. Isso aí é o nomezão todo em inglês, né? Todo Doggy Club. Não, deixa todo europeu. Não é? Muito melhor é cachorro. Galgo. É muito melhor é cachorródromo. Galgo. Cachorródromo é muito melhor. Hein? Os caras estão dizendo aí, aqui, ó, Anderson Silva. Aqui, pera aí, porra, o nome é Galgo Inglês, ó. Tá aqui eles aqui, ó, os magros e selinha. Anderson Galgo, Silva, velho. raça Galgo. Greyhound, o cara tá dizendo aqui, ó. Greyhound, é ele mesmo, mas, Galgo. É, mano, o Sledgehammer levantou um ponto interessante aqui. Vocês é mesmo, vão contar da época que o Manel tinha uma central de apostas, Papa Tudo, Totoleque, é mesmo, viu, Manel? Tu tinha uma é casa de apostas ali. Como é que era isso aí? Eu vendia Totolequezão e o. E na Poupa época tudo. Do Papa Tudo a gente Poupa conseguiu ganha, vender, né? Também. Tinha o Poupa Ganha. Na verdade, a cronologia é Papa Tudo, Poupa Ganha e agora Totoleque, né? Ei, mas esse cachorro Papa aqui. Ei, mas era... tu não tinha uma daquelas máquinas de. De cassino eletrônico, não, mas o cara botava uma moedazinha de 25 centavos, o bicho ficava rodando ali. Tinha nada. Com as bandeiras dos países. Caça-níquel? Caça-níquel? É, mas aquelas moedinhas de 25, mas o cara ia botando um bocado. É, mas tu se liga que o Isaías era viciado nesse jogo, né? Nesses caça-níquel de 25 centavos. Era mesmo. O Patita, mano, botou uns 3 caça-níquel, mano, lá na locadora dele. O Isaías, mano, era direto, mano, me arranja 2 contos aí que eu consigo transformar em 10. Ixi. O cara, como é, Isaías? É, mano, já joguei aqui 20 contos, mano, mas 2 reais ali eu consigo resgatar pelo menos 10. O cara dava 2 reais pro Isaías. Esse bicho saía correndo voado ali do Patita, mano, e roubava o dinheiro do cara, mano. Acho esses cachorros aqui dessa raça galgo aqui, bicho, são feios, viu, mano? Os bichos todos magãozão, mano. Mas os bichos são magãozão. O bicho chega a 72 km por hora, mano. É, não. Boa, mano. Tu é doido, mano. Corre mais rápido que o carro do Manel aí. Tem um cachorro desse aí, mano. Aí o cara vê esse bicho nos filmes, mas acha que o cachorro é todo bonitão, mano. Mas na vida real esse bicho é meio esquisito, mano, porque... A cintura dele é bem fininha, mano. E ele tem as patas zona grandona. O bicho ali é todo estranho, mano. Parece um S. Parece um S. Inclusive, tem uma foto aqui de um cachorro desse aqui com as costelas zona aparecendo aqui. O bicho tá muito doidozão aqui, mano. O bicho tá com fome, né? É, o cabocente é pena, né? Adonis. O Adonis tá dizendo aqui, ó. Manel tinha um para todos em frente aos fliperamas dele. Para todos é putaria. Para todos é putaria, viu? Para todos é. Oh, putaria. Sledgehammer, as máquinas de cassino do Manel ficavam no fundo dessa casa de apostas. Era na salinha secreta dele. É verdade. Putaria, viu, macho? Adonis, o Adonis tá, né, mandando várias mensagens aqui na live, né? O Adonisão, Adonis, em breve. Todo participante. Em breve a gente vai chamar o Adonis também pra live, né, mano? Pra ele participar e contar as histórias também. É isso aí. O Manel tinha uma parede falsa com acesso às máquinas de caça-níqueis proibidas. Era essa daí da bandeira do Brasil. É, Matheus. É, Matheus, vamos ver, mano. Que a polícia parou em frente, mano. Ih, mano, eu tô tremendo. Aí a gente, vixe, mano, esses bichos agora lascou. Aí quando o cara desceu, mano, o cara comprou, foi um poupa-ganha, mano. Aí, mano, já fez aí, mano. O policial comprou um poupa-ganha, ó. Esse é o Brasil, né, mano? A viatura para, aí pensa que o Manel vai levar um baculejo, aí ele, ei, mano, bota 20 conto aí no, sei lá, mano, na onça do primeiro ao quinto invertido, né? Manel, pode deixar. É, mano, agora tu que trabalhar com o jogo do bicho, mano, uma coisa que eu nunca entendi, mano, é que o cara vai fazer a aposta, né? Não, mano, bota 10 reais aí no macaco. Aí o cara que faz a aposta, mano, só faz escreve, um rabiscozão, né, lá, o cara não entende nada, numa folha de papel qualquer que tá aí, mano. O diabo é isso, mano, se eu ganhar, troca, na hora. E o pior é que esses bichos pagam, mano, se der um macaco, o cara chega lá no local... O outro cara olha assim, bicho, mano, macaco do primeiro ao quinto, né? O cara, caralho, mano, como é que esse bicho adivinhou? E os caras pagavam ali. Esse bicho adivinhou, mano. Isso aí é um negócio que eu não entendi mesmo, não. Era uma inclusive... sem chama, o cara apostava, eles faziam um rabiscozão assim, aí, não, mano, tá aí, né? Daí é. O ex-marido da minha tia, mano, ele trabalhava com essas putarias aí, mano, fazendo aposta desse negócio aí, mano. Aí ele vinha com um bloquinho de papéis, né, homologados pela instituição, né, de apostas, que era um papelzinho, né, todo de tipo de jornal, né, todo cheio de número, assim, cheio de sei lá o quê, casa de jogos, né. Aí o cara só escrevia um monte de número, assim, aí pronto, aí, tá aí. É, mano, é muito louco aquele bicho ali. E o resultado, eu não sei nem de onde era que vinha, mano. Da caixa, sei lá, mas onde é que era o resultado. Não, mano. A turma do jogo do bicho, mano, tinha uma... Sei lá, mano, um negócio que eles sorteavam. É, o jogo do bicho é nacional, né? Acho que era no Rio, né? Que corria as bichas lá e tal, as pedras. Acho que é. As pedras, tá aí. As pedras do jogo. Tarima, o cara fala pedra de bingo, os caras já pensam em droga, mano. Já pensam. Tiago Bode. Você queimou, ó, o bicho arregalando. Gabriel Souza tá. Gabriel Souza tá dizendo aqui, ó. Pior que não pode nem alimentar o bicho, né? Dos cachorrosão. Como é? Godard, é? Como é que é o nome do cachorro? Godal, o nome do cachorro. Godal, o nome do cachorro. Galgo, o nome dele. Galgo. É Galgo. Nome... Não pode alimentar o bicho, senão ele engorda muito e perde a velocidade ali. Imagina esse bicho gordo, hein, mano. Será que tem foto, hein, mano, do cachorro galgo gordo ali no Google? É, mano, o pior que foi exatamente isso que aconteceu com o Manel, né? O bicho engordou, o bicho bem lentinho ali. O Manel, no começo da live, o bicho dançando todo devagar, mano, ali, bicho, bem... Imagina. É verdade. Vitor Felipe, Manel empresáriozão, até dono de cassino já foi. Putaria, isso é verdade, viu? Putaria, viu? Por isso que o Manoel é puto com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro mandou fechar os cassinos tudinho e o bicho aí quebrou, Manoel. Luan Vieira tá dizendo aqui, ó. Quem nasce com essa caligrafia aí, ou vira médico ou vira bicheiro. Isso aí é verdade. Ambas as profissões dão muito dinheiro, né? Diga-se de passagem. O Robert Danilo tá falando aí. O cara sempre ri, né, mas com o nome desse bicho. É, o nome desse bicho é criativo demais, né? Um cara aqui na Zária tem um centro de treinamento de galo de briga. Vixe Maria, mano. Meu Deus do céu. É, mano. Ei, mas tá aí outra coisa também que tá uma grana absurda, mano. É galo de briga, mano. Centro de treinamento Pokémon, é? Acho, mês passado, mano, eu tava conversando com um cara que faz treinamentos de galo de briga ali. Ele disse, mano, que a bolsa ali, mano, das apostas de galo de briga, mano, gira em torno de 50 mil reais a rodada, mano. É dinheiro que empresta. A rodada, mano. Ué, doido, sendo que é putaria, mano, porque eu tava falando com ele e a mulher dele, né? Aí a mulher dele dizendo, mano, que quando o galo perde ali, mano, os caras não podem perder o bicho, né? E leva pra jantar. Oh, é não, mas é um galozinho ensopado de noite, só o filé. Putaria, velho. Oh, ele tá dizendo aqui, mas, o cara mas, é tipo... Mas os animais ali é meu pai, mano. Cara, botar os pobres animais ali pra se matar. O cara tá dizendo aqui, ó. O cara é tipo o pai meio dos galos. Se o galo passou pelo treinamento dele, é vitória na certa. Só aposto nos galos dele. O cara revelando que aposta nos galos do chinês aí dos galos. Né? O cara deve ser chinês esse bicho aí, né? Não, mano? É, mano, o treinamento de galo de briga chinês deve ser doideira, viu, mano? Os bichos é tudo Kung Fu, né? Ué, é doido, mano. Ei, mano, como é que um galo chinês cacareja aí pro pessoal do chat se situar? Foi lá. Ah, mano, foi lá. Em chinês, isso, mano. Fala aí, mano. Fala aí. Chinês, mano, vai, mano. Cocoricó aí, asiático. Gabriel. Não, mano, pronto, mano. Imita como se fosse um galo versão Bruce Lee. Vai lá, pra facilitar. Tá massa, o galozão do Bruce. Bom, o galo do Bruce aí. Como é que é, mano? Eu faço mais uma palinha aí de novo. Mais, aí. mais uma. Foi de repente o pessoal não pegou, mano. Vai lá. É doido, realmente tá muito bom mesmo. O galozão do Bruce. Putaria, velho. Anderson Silva, tenho dois galos garnizé aqui no quintal de casa. Ixi, Maria. Deixa aí, o que é que seria? Já tá com a segurança em dia, mano. O que é que seria um galo garnizé, mano? Deixa eu ver aqui. Ah, aquele galo que é... Que ele tem a crista, aí ele tem um corpo meio amarronzado, né? Aí o rabozão dele é pretozão. Perigosão. Galo, eu putaria se o cara botasse no portão da casa dele, né? Cuidado, galo feroz, né? O cara olhando assim, só o galozão lá. É, mas é, isso, mano. Aí não existe de galo, não, mas existe de ganso, viu, menino? É, mano, agora uma dúvida que eu tenho do... Vixe, do momento, o Joel Chinês. Tu... Porque tu... Ei, mano, peraí, eu tenho uma pergunta aqui pro Anderson. Ele tem dois galos de briga no quintal dele, certo? Se um gato entrar no quintal dele e tentar comer o galo consegue matar o gato? É uma briga boa. Rapaz, mano, eu sei que as unhadas zona do galo ali é... É, mas tu é doido, mano. Tu é doido, mano. Um galo puta ali, mano, não dá pro cara pegar, não, mano. Ele arranca o dedo do cara, mano. É, mas eu não sei galo, mas os gansos são famosos por ser guarda-costa também, né? Deixa de mentir, mano. Onde foi que tu tirou que ganso é guarda-costa? É, mano. O ganso, o cara bota na frente de casa, não tem quem entre, mano. O ganso é valente, mano. Um ganso? Já bicadas, vê isso, mano. É, mas e as bicadas dele dói que são uma porra, mano. É, mas tu já tentou roubar uma casa que tinha um ganso, aí tu não deu nada, pô. Quando tu pulou um muro, aí o bicho te atacou. Foi não. Mas eu já vi isso aí nos filmes. Ei, Manoel, a minha esposa tá perguntando aqui, mano, se tu já tentou pegar os pintos da galinha e levou uma carreira do galo. Ai, Deus. Galozão doido. Não pariu, até a mulher não. Do Manoel perguntando como é que foi quando ele foi agarrar o pinto. Ai, Deus. Putaria, mano. Diego Benevides, manda um abraço pro meu primo, o Lambi você, aí dentro. Putaria, aí, mano, ó, os caras já estão conversando as putarias. O Adonis tá falando aí, o Adonis confirmou a minha teoria. O Adonis disse aqui, ó, na a casa... É, como é, mano? Pera aí, mano. Vocês ficam mandando mensagem e ficam subindo Adonis. Aqui manda na mais casa, pô. Manda mensagem aí pra ocultar a mensagem do baitolo do Adonis. Adonis tá dizendo aqui. Aqui na casa por trás da minha tem vários gansos protegendo. Nunca roubaram a casa, olha aí. Olha aí, mano. Inclusive, mais um superchat aí. Mais um superchat, cadê? A Barata Zona tá dizendo aqui, 2 contos, aposto 15 no ganso ali contra o Mané. Olha aí. Olha aí, tô falando de ganso aí. Caralho, mano. Putaria. Se as empresas de segurança descobrirem essa parada aí de ganso guarda-costa, aí... o mercado acho... vai virar. Mano. Aí o número de desempregos aí. Aqui. Quebrem as pernas do cara. Acho. Mas se a galera da segurança descobrir isso daí, mano, vão demitir ali todos os cachorros pastor alemão da instituição e contratar só os gansos, mano, e os galos vão de briga, mano. É doido, mano. É, mas será que ganso é mais fácil do cara criar do que um cachorro, mano? Acho, não sei, mano. Deve ser putaria, mano. O cara criar um ganso. Os caras dizendo aqui que vão matricular o ganso no comitê, ó. Tá. É, mano, taria. Mas se o ganso é tão feroz, mano, por que é que não tem o estilo do ganso, mano, no Kung Fu? Mas tem estilo do ganso. Tem, não, tem a garça, né? Tem, mas aquele assim, ó. Ei, mano, tu sabe quem é que usa o golpe do ganso, mano? É. O Sérgio Malandro. Bota aí na internet, esse bicho sabe aplicar o golpe do mesmo? Ganso. É, mano. Putaria, o João Martinho tá dizendo aqui que ganso tem mais dente que cachorro. Ganso tem dente, mano? Ximaria, mano. Olha lá, o jogo tá aqui, ganso. Ganso dente. Ganso sorrindo. Vala-me, Nossa Senhora, mano. Vala-me, Deus, mano. Olha os dentes desse bicho, mano. Vala-me, Deus. É não. Montagem, eita, mano. Photoshop. Eita porra, mano. É não, mas tem... Que Maria. Vala-me, Deus, mano. Bota aí ganso que dente, foi? Mano, no YouTube, mano. Ou no YouTube, ganso. Não, no... No Google. Só o cara descobrindo que o animal mais letal da natureza é o ganso, né? Ximaria, mano. Tem até uma foto de um ganso aqui com a mordaça zona no bico. Ximaria. Eu pensei que ia dizer, mano, que tinha uma foto de um ganso comendo um leão na selva. Ximaria, mano. Tu é doido. O Caio Almeida tá dizendo aqui que o ganso tá dizendo. Maô é maô, né, mano? Aí sim, viu? É, mano, o ganso aqui, ó. O ganso aqui tem o, até a língua do bicho é cerrada, ó. Vixe. Ximaria, mano. É doido, mano. Bichozão doideira, viu? Realmente, viu, mano? Por essa ninguém esperava, né? Ué, é doido, gansuzão aí. É, até o Luz também é cultura no chão. Só falta os caras dizerem no chat aí que a língua do ganso é venenosa, né? Pra completar ainda mais. Pra completar ainda mais ali a letalidade do bicho, né, velho? É doido, mano. É doido. Ô, putaria. Sidney Melo, agora vamos mandar os salves, né? Já tá dando a hora aí, né? E tudo salve, mais. Já tá dando a hora. O cara já ensinou como é que Henrique descobriu que o ganso é o animal mais feroz. É doido, bicho. O Gabriel Souza, uma mordida dessa do ganso decepe a mão de alguém. Putaria. Ícaro Maicon, Joel, manda um abraço pro meu pai. O eu dei no carro. Aí dentro, velho. Aí dentro, velho. Manel Fulerístico demais. O Diego Benevides. Sidney Melo, manda um salve para o. Para o Regitag. Da mecânica Simas Turbo. Aí dentro. O seu Simas aí já é quase patrocinador, né? Vocês souberam que os cientistas descobriram, acharam, encontraram um tubarão que não tinha pele? Como não é tinha pele? Era só o osso andando. Era um tubarão fantasma, mas o bicho lá... Aqui ele aqui, ó. Bota, ele. Bota aí, tubarão verão, sem né? pele aí. Bota não, aí, bota deve aí. Deve dar alguma coisa muito escrota, mas é vírus. Isso é aí vírus. Não complicar, não. É, bota aí, mano. Deni Silva, mandem um salve pra minha amiga Jenny Genitalia. Aí dentro. E aí? Aí dentro. Ah, vamos embora. A galera já tá refrescando demais aqui no chat. Aqui. Os caras já estão refrescando muito, né? Manda um abraço pra minha. O Cash aí chegou a. Começou com a Portas e acabou no ganso. Essa do ganso aí foi inesperada, mano. Ninguém esperava. Manda um salve pra minha tia. Mas minha irmã, na verdade, Deide Costa aí dentro. A Deidezona aí toda live tá aí, né? É, mano. Várias pessoas aqui mandando um salve pro ganso que botou o Manel pra correr, ó. Cara, fã do ganso. Não, mano. Mas não foi o Adonis que meteu uma carreira aí do ganso, ó. Foi a conversa dele lá em cima. O muro da casa da mulher e levou uma carreira do ganso. Aqui, ó. Adonis Pereira, ó. Inclusive, eu fui para um zoológico e levei carreira dos gansos soltos. Porque eles queriam comer minha comida aí, ó. Eu sei, os gansos queriam comer outra coisa. Vai ver. É, a doida. Os caras dizendo aqui, ó. Manda um salve pro Ibama que tá assistindo essa live. Putaria, viu, mancho? Manda um salve pro meu sogro viciado em nome do bicho. O nome dele, coincidentemente, é Manel João Martinho. Olha aí, mano. Um abraço aí pro seu Manel. Um abraço aí pro Manel do Jogo do Bicho. Inclusive, manda ele jogar no ganso, que com certeza amanhã vai dar ganso. Exatamente, né? Simbora, né? Simbora. Se inscreve aí no canal que tá passando aí embaixo. Tem aí todas as arrobas aí das nossas redes sociais aí embaixo, né, Manel? Vai ter a live, né, Manel? Vai ter algum desafio, mano? Vai ter a live de Eurotruck, mano, é hoje? A live, o desafio de hoje é chegando 15 elementos no chat ou fazer o Mortal para trás. Mortal para trás, é? Eu aposto, mano, que se o Manel jogar o Eurotruck, eu aposto que ele vai tombar o carro de novo, o caminhão. Daqui para meia-noite ele vira o caminhão. Certeza, né? Então vamos embora. Já deu a hora, né, Manel? Botar a musiquinha. Valeu, de novo. Galera. A musiquinha de novo, hein, Manel? A música encerra por aqui e começa pelo outro lá, né? Pois é, né, Manel? Vamos botar a música, Manel, aí, ó. A música pra terminar com a dancinha. Aí, ó. Olha lá. Aí, Manel. cara assim. O cara tá dando O cara todo nos 90. O cara todo na. Como é que é aquela dancinha aí do. A dancinha do César era só com o pescoço, né? Só assim, né? Aí dentro. Falou, galera. Falou, galera. Falou. Everybody will be dancing to the beat on the floor. You really count it.